Liga decolagem, 59. Liga decolagem, tá, 3305. 4209, ali mantém após o rolagem do rebate. Ali mantém 409. Ok, gostaria de pedir, se possível, o senhor entrar em contato com a companhia para ver se alguém da empresa, para ver se alguém consegue retransmitir seu plano para o Centro Recife. Aqui, 0014, resposta habilitada. 1014, descendo para 2000 pés, autorizado. 0305. UNH is 1014. UNH 1014, approaching 019. Oxenay 6224, Recife agora, 12545, Alterne 12685. Poder confirmar a frequência, senhor UNH? 12545, Alterne 12685. 12545, 2085, boa, até a próxima. Até. Controle Salvador 3305, Pão Caracaju. 3305, contato na decolagem, subal 330, saída Puca. 330, 3305, pode voar, Caju. O 3305 mantém o perfil da saída e confirmamos 330. 330 o nível, então 3305. Tráfego boa, gol no 074. Guarulhos, gol no 074, Guarulhos. Só um minuto, da parada é o chame 1186. 186, obrigado. O 9 da Azul, da colada 247, controle 199, decimal 8, bom voo. 098, logo. É da El, né, senhor, pra Guarulhos? Isso, da El, 360, tá pronto? Vamos lá. 360 Guarulhos, rota periférica 50 na Dael, decolando 10 curva direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda, voa Bidev, é um interceptor eixo da aerovia, e sai conforme o plano, 54, 54 transponder, controle opera em 199.8. 360 periférica 50 na Dael, Leda com curva direita, depois Leda direto Bidev, 54, 54, 19.8 após, gol no 074. Confere, portão 4, chama o comando prato para o puxa sinal. Confere, chama daí, obrigado. Escuta, prossiga. Oi, total, só um minuto. Guarulhos já aprovado para parada. Caju 3305. Aracaju 3305. Chame Recife, 12545, Alterne 12085. 2545, 2085, boa noite, 3305. Approach Portugal 09, established localizer, and I want to. Complete approach, Caltala 18.6, Portugal 09. Complete approach, Tower 18.6, Portugal 09, muito obrigado, boa noite. Boa. 00, vai descer para 2000 pés, um ajuste 10 no 4, reportagem estabilizado na LF. 2000 pés, 10 no 4, formulário estabilizado, 3600. And runway 10, wind 110 degrees with 08 knots. Clear to land, canoe, and zero airport, canal 019. Com 972 na escuta. Pronto, copia. É, Constant, Galeão 320, rota BDEV, up November 857, Porto Seguro, up Zulu 16. Após estar conforme, decolada 10, curva direita, Nadael Leda BDEV. Em BDEV, intercepta a primeira aerovia e seguindo conforme após. 5501 no transponder, controle 199.8. Na saída é a Dael, Leda, após Leda, BDEV. Flight 3, tá pronto? Autorizado, puxa, acionar, chama tá. Estabilizado, web 57 no meia. 57 no meia, torre 18, meia dúzia, vamos pôr. 18 e 2? Meia dúzia. 18 e meia dúzia. Azul 4209, Recife 1251 e Alterne 13325. 251, 3325, boa noite. Tá livre. Reportarei, amigo. O 9908, pronto para a cópia. Opa, 9908, aprovado. Salvador para Guarulhos, 9830, rota da Oleida, Blaze, aparecer conforme, decolada 1-0, curva direita, no terceiro da Oleida, após Oleida, rua Blaze, e aparecer conforme o plano. 5473, o transponder, controle 199.8. 5, só o controle 698, pátio 3 está pronto? Da Rio retaguarda, se tiver condições está autorizado, caso não, aguarda a passagem do mês, já posto autorizado, total 9908, chame táxi. Zero 9 on the ground, 5-4. With my fix, taxi go to Alpha and call me before Juliet. Taxi for Alpha, say again, do us for the port to get on 0-9. Taxi in Alpha and report before taxi Juliet. Taxi for Alpha, report before Juliet, port to get on 0-9. 557 no meio, pista livre, posto autorizado, 5-10. Autorizado, pouso, web 57 no meio. Nine taxiway Juliet, main apron until gate 11, 1-1. Taxiway Juliet in main apron, gate 11, airport channel, 0-1, nothing out for night. Gente, o Rio, observando a passagem do Portugal, após prossegue Juliet Alpha, report de plano, ponto espera. Puxa, vem aqui pra mim. 04 autorizado, sim, pai. Vamos lá, 024. Web 5716, Solo 57, direita na minha escuta, Alfa, Kilo. Pessoal, Alfa e reposta, esse é o seu Kilo. Web 57 na meia. Escuta direita, Alfa, reporta em tranquilo, 7 e meia. No meio, estacionamento será no pátio 3, via Kilo, pátio 3, porém tem uma nave da Total no push, assim que o mesmo livrar o setor, o senhor prossegue até o pátio 3, e a posição é a 04. Kilo, pátio 3, 04, aguardando a segunda Total, liberar o pátio 3. cuidado, alinhar e decolar 100 com 10. Torre está 3600, passando do 1 na estabilizada. 3600, completa a aproximação, torre 186. Torre 186, 3600, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, está 3600, 3 milhas e meia para onde a serra? Avistado, reporte passando externo, 3600, um quadro está livre. 3600, ciente. Com 190 a bordo, 4 e 10 autonomia, auxiliando o Galeão. Índia Alfa, reporte pronto, espera, 1003, ajuste. Índia Alfa, reporte pronto, espera, 1003. Segue Juliette Alfa, retaguarda do Bang da Gol, reporte pronto, ponto espera, 1013. Meia zero zero, pouso autorizado, pista no zero, 100 com 7. Livre pouso, pista no zero, tá, 3600. 5719, decolado Salvador 01, no controle 199, decimal 8, bom voo. Figurado 72, obrigado. Salvador Rio 5972, decola. Trio da El, Leda Pichet. Doutor Salvador, Rio 5972. 5972, prossiga. Decolou na Leda, da El, Leda Pichet, quando possível, proa de Pichet ou da El. No 074, após o Marília, a Lima tem. Na final, Lima tem, gol 1074. Controle, recebeu 572, da Rio. Afirmativo, pode voar Bidev, final 320. Beleza, Bidev 320. Tá a rolagem do gol, a Lima tem. Zero 0, solo 04, direita para minha escuta, táxi prosseguindo via Alfa Juliet até a posição remota do pátio principal. Posição remota 13, 13. Alfa Juliet, remota 13. 3600. Bem-vindo. Pista liberada, autorizada a colagem, 510. Decolagem, voo 1074. Noite 5344, pro editado, vai descer para 2000 pés, ajuste 1013. Quarta cola 206, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, boa noite, cola 074. Controle Salvador, boa noite. Cola 074, decolado da El, passa 5%. Boa noite, cola 074, submantenha o 360, saída da El. 360 da El, gol 1074. Controle o Recife 972. Prossiga. Poderia tentar uma coordenação por Recife por 340 com o final? Aguarde. Agradeço. Rio 5972, chame Recife, 125.1, alterne 123.25 e solicite ao mesmo, o 340. Ok, 125.1.23.25, é isso? A secundária, 133.25. Ah, corrigi então, 13325. Bom trabalho, meu amigo, até a próxima. Amém. Boa noite, 1643, desça para 4000 pés, chegada off, ajuste em Salvador no 013. decolado 09, controle 198, bom voo. 198, muito obrigado, tenha uma ótima noite, até a próxima. Também, pra tudo isso aí também. Muito boa noite, é o total 9908 na física. Boa noite, 9908, suba o 320, saída da EL. 320 da EL, senhor autorizado, está presente, lida. O autorizado da EL, 9908. É, senhor autorizado da EL, muito obrigado. Vai subir restrito ao 300 e voar direto IDEV. 300 e voar direto. Só confirma o nome da posição? Eudes. Eudes, ok. Total 9908, restrito ao 300, 300, direto CRAT. Restrito 300, direto CRAT, total 9908. Reporte estabilizado na LF. Gente, 5344, reportará, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, tá passando o Oscar até o quilo, gente da Bravo. Quilo, chame 18,6. 18,6 quilômetros. Até o quilo, confirme o estacionamento e pista para decolagem.